isso. Livre decolagem, 160 graus, 190 mais 1. Solo, boa tarde, 1-1-8-8-5, autorizado táxi Alfa, após Juliette, Pati 1, posição 02. Alfa, Juliette, Pati 1 pro 2. Victor Charlie, Kilo, Kilo, clear, runway 10, wind, 170, winds, 12 knots. Clear to land, Charlie, Kilo, Kilo. Sagunça decora 26, 4208, viu? Controle, o Oscar Papagô. Firme para o controle. Oscar Papagô, decolou o corredor a Papatango, Oscar Papagô, se mantenha-se em condições visuais, o número 10 no corredor axé, reporte no farol da barra. Volte e reportar no farol da barra. Passando do 50, voa 1256. Voo 1256, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 1967, confirmando somente o horário do plano? 1808. Ah, adianta também por gentileza o perfil de saída? O Gol 1967, se a rota for 1-0, será da Elga Morte, vai caso for apenas 9257, será da Elga Irume. Porém, se o plano é só para 1808, nós temos ele aqui ativo. Provavelmente ele ainda está sendo confeccionado aqui e daqui a pouco vai entrar como ativo aqui no nosso sistema. Sistema ativo da Elga Irume, eu vou providenciar aqui e deixar tudo pronto. Obrigado, chamo o plano mais próximo. Valeu. Victor Charlie Kilo Kilo, your clearance of taxi Alpha after your this is our left after Alpha, you're leaving the Kilo to the April 3, the position 7, no move. Be aware of the marshal and the April 3. Sem problemas, o Ocean Air 6326, estão descendo para 2.500 pés, após o TAP, autorizado a todo o serviço 366, 2.500. Afirmativa, 2.500, após o TAP, voo Sierra Vitor 366. Muito grato, 6326. 6326, autorizado final do procedimento ILS-WIC. Autorizado final do ILS-WIC, just a scheduled departure. 7-0. Can you confirm the call sign again? Only 605, you don't have your plan yet active in my system, but I will contact you when I have some information. Papango Oscar, Papagolf, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, chame no regresso. 0501, on the 605, I'm informing you that IS Salvador told me that your plan is scheduled to the 1830, your flight plan will be active as the, I think, is 1800 Zulu. Estabilizado, CLS 6326. CLS 6326, completo final do procedimento LS Whisky. Chame agora a torre na frequência 118.95. Ok, completando o procedimento, chama na torre agora 118.95, grato. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6326, CLS. Gente, o Xalé 6326, achei que o trem já tem autorizado o pouso, pistão 0, Ventura 60 graus, 129. Ok, autorizado o pouso na pista 120, o Xalé 6326, o trem ainda em cima, ok, Xalé? Sim, achei que o trem. Romeu Hotel Juliette Sierra, mantenha-se em condições visuais, com meu teste, na porta para o Itapuã, reporte para a descida do Zorro. Papapá, Vitor Romeu Oscar, Sérgio Tagarimbó. 7 milhas, sudoeste em Salvador, mantendo o nível de voo 105, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260 para serviço de informação elétrica. 1288, 260, obrigado. Rapata Pauta, Juliette Serra, confirma o tipo de documento. Papa Mike, qual foi dentro, vai amar a arrival de Centro Flight 0050, QNH 1019. Atenção, é 1142, autorizado Serra Brava, Romeo Fox, expressão, fome, rota plano de voo, nível 350. Recola a pista no zero, primeira curva esquerda. Chute saída pública, transição Caju. Responda 5055, controle 1208. O Xenemi 1142. Livrou, Xenemi 6326. Cruzeiro Taxi Alfa, porta em São Juliette, Xenemi 6326. E Alfa, porta em São Juliette, Xenemi 6326. Cruzeiro Taxi Alfa, porta em São Juliette, Xenemi 6326. Posição de voo, recolha a pista na zero, né? Pista de pulsa, pista na caixa. Pulsa, pista na caixa. Lembra 42, Jorginho, Puca Caju, cotejamento correto, já para adicionar a posição no zero, Puca, transição Caju. Salvador, boa tarde, eu 6315 Oceané para São Paulo, Guarulhos, Quebec, a informação. Quebec confere, autorizado Serra Brava, Golfo Romeo, conforme nota, plano de voo, nível 360. Agora pista no zero, primeira curva direita, pichu de saída da El, Leda, Módiva. Transponder 5042, controle 1208, Xenemi 315. 0360, decola da 10, com curva direita da El, Leda, Módiva. 5042, 1208, Xenemi 315. Na época do Jamil tinha um tanto de exposição 05. internet também, se cuida. Bono 738, acione identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, o ajuste 10019. 060, Bonf, desce para o seu segmento do ataque. Salvador, chame 6326. Xanen326, já fazemos aqui no estado, porém o senhor vai aguardar a posição 05, liberação do transporte da companhia. Manter a posição antes do Juliette. Ok, vai manter a posição antes do Juliette, aguardando a posição 6326. Siga Papa Tango, Bravo TR. Firme para destino Sierra November. Paulo Salvador, boa tarde. Eu vou com a Terra 5, informação Quebec, Campinas 340. Azul 4065 para Campinas, autorizado, Serra Bravo, Kilo Papaco, Famiota, plano de voo nível 340. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, fugiu de saída da El, após Leda, Motiva. Transponda 5066, controle em 208. Já prego o reporte no através de Paris. À direita, saída da El, Leda, Motiva. 5066, é 2.908 a contrário. Correto, protegimento, chama pronto por disposição, confirma. Número 3. Pronto para o Bush, o azul 4065, pode ir. Vai só. 315, posição 05 na escuta. 63. Qual é o centro da escuta? Quem é o 315? Tem estimado para o Bush na posição 05? É mais 3 minutinhos, tá? Gente. 1-2-0-1-7, para Delta. É pronto, cobre. Vamos lá. Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 240. Decola pistão no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, após coral, intercepta Golf 677. Johnny Yank prossegue visual no nível 065 até o destino. Transponder 5075. Controle no 208. 120-17. Correto, cotejamento chama pronto por disposição 08. Tato Salvador, muito bom, boa tarde, Xanen 6321, informação Quebec. Xanen 6321 no Quebec, confere. Autorizado do Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída, árvore, transição elétrica. O transponder 5106, controle no 208, Xanen 6321. 360, conforme para Brasília, decola da 10, curva direita, árvore elétrica, na Alfa Zulu 17. Controle de após 208, transponder 5106. Oceaner 6321, ponte 62. Gente, no 62, chama a ponta pronto para o Bush, no Pat 1, Oceaner 6321. Camarada, obrigado. Imagina que o Fox estava mais distante de 2500 feet. Clear to 2500. Victor Fox, Papa Mike, traffic 10 o'clock, 4 miles, north eastbound, maintaining like the 1,500 feet, it's a Papa Alpha 3-4. Uno, 4-2, posição 3, para cancelamento. Cruzado push no 04, chama táxi. Livre push no 4, vai chamar para o táxi, acelera, 6312. 61, 4-2. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés, ajuste no 019, reporte visual com campo. Já falei para 500 pés, na torre da Paleta Pua, vou passar com o visual com campo, Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Serra Bravo, Golf Lima, conforme rosa, chama de voo, nível 300, decola pista no 0, primeira curva direita, perfil saído da Elia de Dume, transponda 5102, controle 1208. Autorizar 300, derrota o plano de Cidadão para o gol no 967, decola da pista no 0, curva direita, perfil Leda, saiu Leda, transponda 5102. Ação transponder 5102, controle 1208, voo no 967. Voo 967, saída novamente, da Aero Lida Irume, após o Open November 857. Da Aero Lida Irume, após o Open November 857, voo 1097, ação 502, controle 208. Correto, cotejamento, qual é a sua posição no pátio? É posição no 0, voo 1097. Chama quando for push, voo 1967. Lima, Victor Fox, Papa Mike, complete final, ILS, contact tower in 118.95, descent to 2006. Mike, continue your push and stand by for any clearance. Gol 1738, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.009, gol 1738. Hotel Juliette Serra, chama a torre em 118 da final 95. Hotel Juliette Serra. Atango Bravo Delta Yankee, ingresse no corredor em Interlagos, mantendo no 1500 pés, reporte rotatória. Posso Oceaner 6314, aceno identificação, via chegada Mari, do separo nível de voo 050, ajuste 1099. Mari, com o utilizado o CAP Oceaner 6314. Tomás, direita, ponto espera, 295, Oceaner 6142. As on the 605, your cannon is just to the 16-0, I 16-3-0, correct? I think they will be active around this 18-0-0, and there is 1773 on the moment. Autorizado, tempo da nave da companhia da Terminal de Puxa 05, com segurança e ingresso, Juliette, Patiouro, posição 05. Afirmativo, prossegue para o box 5626, obrigado. Visual, corta. I don't have your plan. I can talk with the US Salvador to take just your route to confirm that to you. Some 1 minute. Well, just 1 minute, correct? Puxa zonamento, voo 1967, posição 0. Gente, voo 1967, autorizado por chamar táxi. Autorizado chamar táxi, voo 1970. Rapaz, da 17. Vou deixar gravado. Seja, liga para a simulação no 7, forma do solo, vento 160 graus, 129 Serra. 129 Serra. Torre Salvador, Oceaner 6142, pronto, pode ser a próxima. 6142, autorizado, né? Mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, Oceaner 6142. Sim, se abordo com horas de alterno galeão. Autorizado o táxi, Tati 1 no Índia, ponto espera pista na zero, torre 11895, QNH 190. 19, prossegue apenas até a aeronave da companhia ingressando no 05, tem condições? Afirmativo. Só faltou. Lima, Victor, Fox, Papa Mike. Enter to runway alpha to your right, after you stand by and maintain position before the taxiway kilo, we don't have your position on this apron yet. Semana para autorizar o taxi, e aí você pode estar dando 0, você não é 63-5, ajuste 1-0-9, você não é 3. Correto, chama a torre quando pronto no ponto, espera aí, 1-9-5, bom voo. 1-9-5, grato, você não é 63. Tango Bravo Delta Yankee, confirme intenções, voar via corredores ou pretende voar da presente direto de Carro solo controlado, não está com o solo 4. 6 direto, seu solo 5B, estacionar para o Brasil. Torre 1-1-8, próximo ao 9-5. Papagô, fiz o alfa rotatório. Papagô, se chama agora torre 1-1-8, próximo ao 9-5. Oscar Papa Gorka pelo controle. Você mantém a rotatória, vou ter que fazer um 360 aí pela direita ou pela esquerda, aguardando no final do ano 7, no tráfego da agulha já, próximo a cima. Fazer pela esquerda. Ok, excelente. Máximo de 1000 pés, tem o tráfego 1500 pés aí na sua posição 6 horas, ele está fazendo cruzamento pelo corredor, ok? Ok, meio perto. Momento de resistência, stand by. Fox, é da Mike. 250 e ajuste na 09. Aguanário, liberação. Canal 6314, desça para 2000 pés, o ajuste na 09. Autorizado o LSFC da pista na 0, reposta estabilizada. 2000, reportamento estabilizado, LGS 2104. Mandor Brown da Bianchi, Ideal, 0-2. Pode ser com a 2-0 na presente ou 63-104? 63-104, autorizada, descida para 2000 pés. Obrigado. Falando que está em estúdio, hein? Puxa, né? 6-3-104. Mandor Brown, Delta Yankee, autorizada da presente na proa do destino. Confirme se deseja subir para o nível 035. Gente, Bravo Delta Yankee, reporte 20 milhas em Salvador, quando possível ser estimado para pouso. Position to you in the infantry. But we can see if you can understand, if you can enter the APOP and the position shortly to them. Just 1 minute, I will contact them. Para pushback, acionamento, voo 20, 17, portão 8. Voo 20, 17, na posição 08. Agora é só 1 minuto, pessoal. Estamos na hora de término, já pedi para ataque. Aguardando, 20, 17. Prima, Victor Fox, Papa Mike, 1-1. How much time you do in the infantry? 1 hour. 1 hour. The infantry closed in 2-4, you're currently to enter the infantry 1, and be aware of the march lane in the infantry collection. Para o taxi, voo no 967, temos 171 na voz, 3 horas e 43 de autonomia, alternando Campinas. Apenas o 171 ou apenas 71? 171 na voz, 171, 3 horas e 43 de autonomia, alternando Campinas. Gente, está autorizado o voo no 967 até o através da posição 612. Até através da 612, não sei se for autorizado, voo no 967. Para o taxi, 1406589 a bordo, 4 horas e 40, também Ribeirão Preto. Aproximadamente o PAB está autorizado, taxi da direita indo de pontos para a pista no 0-2-1-1-8-9-5, QNH no 0-9-1-9-4-0-6-5. Gente, repetir 89 a bordo, taxi da direita, ponto 0-2-1-9-5-4-9. Fala 732, livrou na porta. 732, 307 de Alfa, reportando sua Juliette. De Alfa, chamando 2-0-1-7, coordena que equipe de solo, pode estar saindo do Boeing 737 da Goa, cauda autorizado, início do posto no 08, chama táxi. Gente. Tá no através do 62, do box 62, vou no 97. 2017, autorizando o continuar o táxi via Bate Ouro até Índia, ponto para a pista no 0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-9, bom voo. Tá, mandando através do box 62, vou no 97. Vou no 97, até o ponto 0 da Índia via, via Bate Ouro, após torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-9, bom voo. 09 está autorizado para o gol 967.0 da 10. Ponto 0 de 295. Correto. Pushback, sanamento, Oxanel 6321. Oxanel 6321, mantém a posição, agora para push na posição 06. Aguarda. 884, agora só um minuto cópia, para sair da boca, transmissão Caju. Valeu, a 6315, decolou na 6. Na R6315, contato radar na decolagem, desculpa via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, 360. Saguinho, Sônia 02, nível direito, se sabe nesse nível. Da Juliette, voo 738. 14, complete 9, procedimento LFSV, chame torre 1-1895. 5, boa tarde, obrigado. Controle do Xaler 6142, solicita a proa de Alfa Romeo Uniforme, Aru. Xaler 6142, aguarde coordenação. Guardando 6142. Salvador, Papa San Juliette, Zulu, boa tarde, é para informação Quebec para a descida. Papango Juliette, Tango Zulu, voando na proa de Amã para interceptar a chegada, descida a critério, não há prazo a reportar no setor, aguarde para o contato radar. Zulu. Channel 6142, não conseguimos contato. Chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, Janero 6142. Janero 19. Portão 6213, inicial, puxa, reposta ataque. Quadrado, ataque 2-1. Negativo, gol 984, copia. 984, autorizado Aracaju, nível 230. Decola pistão 1-0, curva esquerda. Perfil de saída, Pucra, Jão, após VCT Aracaju. Achando 5-1, 1-1 no transponder. 1-2-0, decimal 8-0, controle. Estabilizado EDS da 1-0, azul para 4-2. Boa noite, 8-4, protegimento correto, aguarda para iniciar o push. O dispositivo está pronto, ó. Só que está mandando a autorização. Tango Bravo, Bravo Delta Yankee, não há traço, vou reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, ao ingressar na terminal Aracaju, chame mesmo na frequência 120.3. Chanel 6314, boa tarde, de Alfa, motel 2. Livre decolagem, pistão 0, vento 1, 8, 0 graus, 0. Livre decolagem, azul, 4, 0, 0, 0, pronto, troca azul, enrolagem, 1, 9, 7. 7, observa o corrido da aeronave, ali, mantém pistão 0, 9, 7. Observando o VLM, mantém 1, 0, 1, 9, 7. Chanel 632, nós estamos com 126 horas, eu vou alternando com 3 horas de mais. Chanel 632, dando aguarda para iniciar o táxi. Aguarda aí, então. Azul 4065, contato radar na decolagem, da GFEDA da EL para o nível de voo 340. Nível da EL 340, direto por laser, poderia ser? Controle Juliette Sanzulu, vai passar 8037, beleza. Papatango Juliette Tango Zulu, contato radar a 37 milhas noroeste de Salvador, voando a Man, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 019. 050, 1019, na proa de Aman, Juliette Tango Zulu. Azul, 4065, poderia levar a Leda? Autorizado, Leda, Azul, 4065. Obrigado. 497. Voo no 2097.0 da 10 pra. Gente, vou até a posição. 462, completo final do procedimento ali, chame torre 1 no 8 decimal 95. Chamar para 3895, azul 4462. Tenha boa tarde, serita contra baixo. Boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 4462, estabilizado final do ano zero. Azul 4462, continue a aproximação, vai para o seu recurso. Aguardando para estar livre, azul 4462. 4 pronto no táxi, tem 95 a bordo. Alternativa é o próprio Salvador, 2015 eu conheci. Só mais outro 4, direito, gente, a ponta de espera 1-8-1995, ajuste na 0, na 9, igual voo. 19 direita, a ponta de espera 1895, 1-8-8-4, uma boa tarde. Eu chamei a 6321, no táxi autorizado, Pátio Índia, ponta de espera 1-8-1995, ajuste na 0, 1-9, igual voo. Ok, então, via Pátio Índia, faz vista. Oxanã 6314, após o companhia ingresso via Juliette, portão 612. Papatango Bravo Delta Yankee, Aracaju informa que está operando instrumento com 1000 pés de teto e 5000 metros de visibilidade. Chuva leve. E depois o pista no zero, azul 4462. Troller, boa tarde, com 1967, decolando a sua escuta. 1967, contato radar na decolagem, subavia sair da EL para o nível de voo 360. 360, possibilidade de maior número, é presente? Quanto precisa sair do 1967? Juliette, Tango Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Para 3.000, Tango Zulu. Tango Zulu, controle. Seu jet está previsto para pouso em Salvador às 19 horas do Zulu. Agora são 18.13. Afirmativo, nosso sinal de pouso será agora para as 18.25. Foi informado ao tempo que se houvesse necessidade tinha condições de afetar a espera. Voo 2017, autorizado Lema 0. 462, horas 1, 3, direito 1, 2, 1, no som. 2, 1, 1, não liberado, 4, 6. Azul 4462, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 4462. A 3217, a cena identificação via chegada bom, se desça para o nível de voo 050 e ajuste na 019. Certificado na 09, 4065, chame Recife na frequência 1251, alternando 3395. 251-3395, obrigado. Tango Juliette, Tango Zulu, informe que segue para pouso em Salvador sem espera, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-8 da pista 0, resposta avisada. 7 graus, descendo para 2.000, só justificando o motivo da antecipação foi por se tratar de voo de transporte de valores. Então é interessante para a gente decolar e acessar a espera do que ficar no solo com um valor no aborto, positivo? En route, take off runway 10, after take off right turn, departure is Arvo and Alpha position, score code is 5127, departure control 120.80. Contato radar na decolagem, se vai deixar em Adael para o nível 240. Para o Adael para o 240, o 20 não fecha, autoriza Coral? Aos 2.000 pés, autorizado Coral, com 20 na 7. Aos 2.000, Coral, com 20 na 7, obrigado. Push command for taxi, under 605. Voo 1967, chame Recife na frequência 1251, alternando 3395. 1251-3395, boa. 884 de decolagem, vem aqui no 60 graus, vamos ver. Livre de decolagem, 884. autorizado, né, Matheus José? Valeu, Matheus José. Tá estabilizado, Juliette Tango Zulu. A Tango Juliette Tango Zulu, complete final do procedimento. ILS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 1895, grátis, o Tango Zulu. Isso aí, Papa Tango Juliette Tango Zulu, boa tarde, estabilizado ILS. Continua a aproximação, guarda a interrogação de pouso, Juliette Tango Zulu. Guarda lá, Tango Zulu. 184, decola 07, controle 0 só 1. 208, boa tarde. Passa 1.700 metros, perfil da PUCA. 184, contato radar na decolagem, supervia saída PUCA para o nível de voo 230. Via saída PUCA para o 230, 184. The taxi to holding point runway 10 by me from wind, taxi to holding point 118.95, 218.1019. Voo 620, ação de identificação via chegada à área e busca para o nível de voo 050, ajuste 1019. Para 4010, ajuste 1019. 4000, tanto, entrando no site. Sonar 6321, contato radar na decolagem, supervia saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor, na 360, vou chamar na 321, quantidade de plano, Elefa? Autorizado Elefa, o Oxenê, 6321. Direto Elefa, obrigado. Texan 3217, desça para 2000 pés, autorizado ele a 78 da pista 90, reposta estabilizada. 2000, autorizado, 3217. Pode voar, dona? Quanto é a pista da chegada, Texan 3217, sem restrições de velocidade? Graças, cancelar a restrição. Dona, escuta, 6255 do Senado. Na escuta, por favor. Senhorita, poderia passar, por gentileza, a saída prevista lá para São Paulo? Saiu. Obrigado. E na frequência 12685, alta rama 2545. 1285, 12545, rono 884. Lunch watch, salve 605. Já estamos no Lúcio, salve 23, chama 121 no ONU, salve. ONU 620, mantém tecido chegada, número 2 na aproximação. No 620, autorizado a projetar.